Oi? Seu marido? Ele já saiu? Agora é mais ou menos umas 3 horas, eu tô chegando aí, tá? Umas 3 e meia eu já chego aí. Ainda vai se divertir. Ei, sua mina me liga todo dia, achou que ela quer me mamar. Chegou na madrugada dando só tapa na bunda no seu sofá. Pego minha onze e coloco naquela pose tipo gangsta. Ela vira o olho enquanto você só ronca tipo pornstar. Fala pras amigas que minha pica é uma delícia tipo pornstar. Colo na sua bloca e atirando que é minha glock tipo rockstar. Daqui alguns dias eu vou indo até de dia pra ela sentar. Você não é hábito, cala a boca, seu patepão se conformar. Todo dia na sua cama tá rolando pilada. Deixa que eu faço sua mina, fica suada. Também toda molhada. Ei, ei, se você não comparece, não vim me botar culpa. Quem mandou você se casar com uma maluca? Sua mina é maluca. Sua mina me liga todo dia, achou que ela quer me mamar.